Oh, ilha do Porto Santo, da uva tão saborosa, o teu sol é um encanto, tua praia é mais formosa, e até zarco ao descobrir-te, e ao pisar teu solo, amigo, fui quase como a pedir-te, fui quase como a pedir-te proteção e bom abrigo. Terra amiga, como tu não há igual, és a joia mais antiga das joias de Portugal. Porto Santo, o nome te fica bem, por isso te quero tanto como quero a minha mãe. Oh, linda ilha dourada, da água pura e sadia, da lua tão prateada, do sossego e da alegria. Tens os teus velhos moinhos moendo o pão do Senhor, e nos beirás os pombinhos, e nos beirás os pombinhos arrulham canções de amor. Terra amiga, como tu não há igual, és a joia mais antiga das joias de Portugal. Porto Santo, o nome te fica bem, por isso te quero tanto como quero a minha mãe. Santo, o nome te fica bem, por isso te quero tanto como quero a minha mãe.